Deixa eu dar de salve. 732, vou direto do Itap. Itap 3732, descendo para o 060. Juliette, portão 5, 4-1. Juliette, portão 5, 3-2-5-9. 3304, desça para 3.000 pés, ou em Salvador, 9019. 3.009, tá, 3304. 9009, altimetro em Salvador, agora 9019. 7969. Desça para 4.000 pés, o time de Salvador 019. Dia 19, 4.000 pés, 3732. Estacionamento 095 para você. Autorizado, chama lá. Chama lá. Espero não chamar 208. A linha 7101 no prossegue. November 59 Kilo Golf, just for information, your flight plan has been resolved the problem. You're stand by a minute until your flight plan arrived here, okay? Maria 7101. Obrigado. Nome, confirme o seu tipo de equipamento e pessoas a bordo. Operador número POP, um ETO-TL25. 0126, posição normal via corredores. Informe no farol da barra. T304, inicie redução para 1709. Bora pra 03304. Recetinho 01, qual é a sua altitude? Área 70, 71001. Qual é a sua altitude agora? O corredor Bonfim seria 1 no meu pé. 1 no meu pé. Está estabilizando a Azul 9009. Azul 9009, complete a aproximação LS e chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 9. 1895, Azul 9009. Passou na centena para 9009. 05, with you now, request defense. 9000, 9090, 9607. 9607, deixa para o 050. 050. Salvador Approach Control, good morning, Azul 9005. Azul 9005, Scope Identification, descend, maintain flight level 060, clear no Mario level. 060, clear Mario level. Aria 7701. Mantenha 1 no meu pé e acena 012, menos transponder. Código transponder 0126. Taxi, são 095-174 o nosso POV, 3 horas, Campinas. Olha, 095, taxi à direita, em Índia, então, espera da pista 10. Próxima porta, espera, chama 2198-195, altimetro 0119. 1895 no ponto de espera, Monge. Privilégio, está Zulu para táxi. Serra, quebra em Papá, via rota do plano, nível 090. Na cola da pistola 7, curva esquerda, saída Lotar. Transponder 5563, controle 120, décima 8. Estão confirma a parte que se encontra aí, pessoas a bordo. Gente, chame a torre agora, 1-8-95, altímetro 0-9. Forme outra vez o parque do assunto. Área 710 não copiou o controle. Área 701. 009 não escuta. Na sua escuta? Confirma quantos pés avistou. Como? Avistou bem alto, a gente tava bem no bom das nuvens aqui, uns 2 mil pés estão visual já. 29009, grátis pela informação. Vale. Informação. Agora recebo alto claro. Eu estou mantendo 500 pés, confirma. Você tem conhecimento do... Eu estou familiarizado com o litoral sul de Salvador. Tem como reportar através do Parque do Sul? 3304, estabilizado, sinal LS X-Ray. No momento, passando em dia zero. Tem Titan 3304, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, Titan 3304. Corrigou no 095 no ponto de espera. 1095, bom dia, mantenha o ponto de espera. Bom dia, tá mantendo. 709, voltímetro agora no 098. 9609, lembrando Azul 9009, táxi via Alfa Kilo Pati 3, posição 4, Lima. Alfa Kilo Pati 3, 4 Lima, ciente 9009. Familiaridade com o litoral São Salvador? Existe a possibilidade de reportar através do Parque de Pituaçu? Qual parque? Parque de Pituaçu, a sua esquerda. Negativo. Gente, mantenha o litoral. A linha do litoral e agora a transferência de comunicações para a torre de controle para o seu pouso em Salvador. Marinha 7101. 7101 não vai bater o, a escuta e está aguardando a transferência. Siga via chegada, porém nós tendo descido até 3 mil pés, agora é final do LS. Ok, via perfil lateral e já está até 3 mil, Santos 9607. É, desde traço do off, né, que você acompanha, meia dúzia de milhas. Ok, obrigado. Tempo 0. Cujo 7101 para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador em 198 decimal 95. Torre Salvador 118.9, grato. 18 decimal 95. 118.95, grato. Salvador 3732. 732, compete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198 decimal 95. 395. 3.10.9607. Para 2 mil pés, altímetro no 0 no 8, livre final de EGS X-ray, pista no 0, chama estabilizada. 9607. Para 2.9607, livre final da EGS X-ray. Está livre para informação, Boeing 737 alinhando para decolagem na 1-0. Direito 3732. Salvador Marinha, 7101. Marinha 7101, mantenha vertical do farol de Itapuã, reporte visual com Airbus 320 na final da 1-0. Marinha, mantenha vertical do farol de Itapuã e informará visual com Airbus de final. 1-0-9-5, livre decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus 0-2-2. Livre decolagem 1-0-9-5. November 9, 59 kilogulf. We are sold in some problems with zero flight plan. 50. Yes, man, so 050. Está em site 32, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus 0-3-2. Para informação, a sua direita é um Eco Charlie 25, mantendo litoral sua, 500 pés, não interfere com a sua aproximação, tráfego à sua direita, confirmando. Ok, livre pouso, está visual já com o tráfego, está 3732. Voo 1-0-9-5, decolada 4-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, obrigado, um ótimo domingo. Torre Marinha está visual com a aeronave nacional. Tem que a retaguarda desse tráfego a outro Airbus. Um sequenciamento de duas aeronaves para pouso, mantenha a vertical do farol e aguarda para o cruzamento do aeródromo, ok? Sim, Marinha vai manter a vertical do farol. Marinha 7101 confirma, pousa diretamente no pátio militar? Pousa na, na cabeceira, se possível. Confirma intenções, pouso na cabeceira, no zero, ou direto para o pouso na pista e demanda o baixo militar. Gente, então prossegue mantendo a linha do litoral e reporta no Através Sul da Torre Salvador, ok? Marinha reporta no Através Sul da Torre Salvador. Number 59, Kilo Golf, ready to copy. Number 59, Kilo Golf, clear to Tango Bravo, Papa Bravo, via flight plan route, flight level 400. After takeoff, runway 10, left turn. Momo departure, Mike Oscar departure, and Lenin transition. November, Echo November, India Mike transition. Squawk 5577, Salvador departure 120.80. Em 732, solo aos 43. Libera direito, chama solo em 121.9. Direito em 219, tá 3732. 9607, apoio. 9607, prossiga. 9607, continua a aproximação, aguarda que está ali para informação, um Eco Charlie 25, um helicóptero à sua direita, mantendo a linha do litoral sul, não interfere com o seu pouso. Continua a aproximação e aguarda a autorização. Ok, obrigado, aguardando sua autorização. Acho que agora está livrando a pista lá, então. Sim, estou visual com a aeronave livrando, pista molhada, o vento é 120 graus, 04 nós, livre pouso. Ok, é livre pouso, Santos 9607. Maria está visual com o tráfego normal. Tente Maria 7101, mantém o setor e aguarda para o cruzamento. Roger, approve the text November 59 Kilo Golf until the 8th. Clear text by April 3. Call me ready to join April 1. 19. Your final left to approach to runway 10, comma, establishing all call island course. Roger, the third descent to 2000 clear and left, I'll call you. That's the optimal setting 1019. 1019 now. Reporte na final do pátio militar. Autorizado no final do pátio, ok? Não. 7101, confiou a torre? 7101 está ingressando na perna, perna baixa, baixa e travada. Sente reporte na final da 10. 01 reportará na final da 10. 9607, solo 45, livre direito, chamando solo em 121.9. Direito, solo 219. 0950, vai de contato com você. Beleza, muito obrigado. Controle Salvador Gol, na 766, informação Tango sobre a Lagoinha. Seria o 9766? Correto, transponder 5473. 9766, tem uma identificação, beleza. E mantém o nível de voo 040, chegada bom. 040, bom. 766. 9766, correto? Correto, 9766. Zona 9. Maria 7101, no livre pouso 10, vento 10 grau 059. 01 na final, baixa travada. 607 Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, para 9607. Antes da Juliette, está 3732. 3732, ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, 3732. Está 9607, Juliette, portão 08. Juliette para 08, linha 7101 no considera solo controlado às 48, taxi até o pátio militar no ponto de frequência, bom dia. Gente, do solo, taxi até o pátio militar, graças a Deus. November 599 Kilo Golf, clear line up and maintain threshold 10. Line up and maintain threshold 10. The localizer 9005. So 9005, complete approach, contact now Salvador Top Frequency 118, that's small 95. 118.95, Salam. Salvador Tower, good morning, Azul 9005. November 59, Kilo Golf, clear for takeoff, runway 10, winds 100 degrees, 09 knots. Zoom 9005, call tower? 9005, I'm fine with, on final with runway site. Continue approach, send by runway by Kate, informing the Charlie Lima 30, it starts for takeoff now, okay? Azul 9005, clear to land runway 10, winds 100 degrees, 07 knots. November 59, Kilo Golf. Airborne at 51, call Salvador, approach frequency 120.8, good travel. 120.8, good day, 59, Kilo Golf. Departure November 59 Kilo Golf, climbing through 3000 to flight level 400. November 59 Kilo Golf, ready to contact the departure, climbing from flight level 400. Departure in service, climb via. Climb via the departure up to flight level 400, 59 Kilo Golf. Primeira curva esquerda, saída da Cuca, transição Aracaju. Transponder 5573, controle 120.8. Autorizado Salvador, nível 350. Decola na 10, curva esquerda, Cuca, Aracaju, transponder 5573, o controle 120.8, Oceaneiro 6312. Oceaneiro 6312, após a Aru, segue conforme a rota do plano. Azaru, conforme o plano, Oceaneiro 6312. Correto, chama para o pushback acionamento. Oceaneiro 6312. Vai chamar pronto, Oceaneiro 6312. Salvador, gol 2196, assistente pela autorização, Porto Seguro. 96, informação Victor, confere autorizado Porto Seguro, guia rota do plano, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, B10. Flash code 5555, controle 120.8. Autorizado Porto Seguro, nível 360, conforme plano, decolada 10, curva direita, da El, Leda, B10, 555208. 2196. 5555, pode. 2196. Correto, por 2196, chama para fechar o questionamento. Lift to the right and call 121.9009005. Salvador Ground, Azul 9005. 9005, River Tax via Alpha Kilo and Apron 3. Alpha Kilo at Apron 3, Azul 9005. 6050, poderia repetir? Você mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada à Mari. Autorizado Mari, pode voar ITAP? Pode. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra 90 Vitor, formação Vitor, Pátio 5, decola Pistão 97, direção 300. Sierra 90 Vitor, Vitor confere informação, mantém a escuta número 2 para 4. Sua escuta. Azul 9005, Opposition 5, Lima. Position 5 Lima, Azul 9005. Tá 9212, pronto 4. Tá 9212, autorizado, Serra Brava, Papa Alfa, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, B10. Responda 5556, controle 120.8. Dois cotejamentos corretos, chama para pushback acionamento. Papá Romeu, Sierra, Novembro Victor, pronto, quatro. Afirma, seu parceiro. Sierra, Novembro Victor, autorizado, Sierra, Novembro, Índia, Charlie, via rota do plano, nível 300. Decola da pista no 7, curva esquerda, sai da Momo, após conforme plano. O transponder 5570, controle 120.8. Ou no 160? Escuta, no 160. Quando desvio? Negativo, por ITAP, igual no 160. Gente, não foi autorizado por ITAP, por controle, só pra deixar claro. Obrigado, Serra Novembro Victor, confirma 4, 50 pessoas a bordo. Pátio, o 5 é BTA, o carro da BTA, com 8 pessoas a bordo. 7, Papá Romeu, Serra Novembro Victor, cotejamento correto para... Acionamento, táxi, decolagem, chame a torre, 118.95, altímetro 1019. Gente, acionamento, táxi, o... a torre 198.95, 19 ajuste, Sierra 90 Vitor. Acionamento, funcionário 6312, posição S3. Acionamento 312, autorizado, feedback, acionamento, chame para o táxi. 20, chegada bom, 050, tá 9610. Liliette Tango Zulu, bom dia, livre a cena, reposta táxi. Reporte na intersecção, papá. Minha meia estabilizada? Firmativo. Aproximação elétrica na torre Salvador é 1.8 decimal 95. 8.9, boa. 8 decimal 95. 639, desci redução para 2309. Sim, reduz para 2309, Oceano 639. Correto. Está reduzindo, Oceano 639. Sou o Papa Romeu, Sierra 90 Zito, para acionamento com 9 a bordo. Sierra 90 Zito, livre acionar, reporta para o saque, confirme 09 ou 08 a bordo? 09. Sim. Pronto para o saque, Sierra 90 Zito. Sierra 9 Zito, segue como número 2 para o táxi, reporte na interseção Papá, altímetro 9019. Está autorizado, irei iniciar o táxi e reportar na Papá para ingresso pista da Sierra 90 Zito. Bom, 97662. A sua escuta, está baixado travado. É, né? 97666, chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada, livre pouso no zero, vento 090 graus, 089. Livre pouso no zero, 9766. E aí, estamos no Golim, mantenha o no site. Ah, estamos avistando a 2 mil pés, desde bem antes do esperto. Gente, graças pela informação, 9766. Claro. Com 162 a bordo, 3 horas, alternando o ar a capacidade. Qual a autora minha? 3 horas, amigo. 3. Gente, fechando a 312, táxi à direita, via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ponto de espera, chama a torre, 198, decimal 5, altímetro 10, 19. Confirma sua torre, 235, né? Autorizado, via Pati 1 em Índia até o ponto de espera da pista 10. Próximo ponto de espera, chama a torre 198-95, altímetro 10-19. Pati 1 em Índia, pista 10-295-19, 112-196. 101, livre direito, chama a sala em 1-219. 219 direita, 976. Alfa Juliette para o portão 4. Para o 4, 976. 312, bom dia, livre em A e decolapso, 90 vento, 090 graus, 069. Decolagem 63. É 6311, iniciou do Santo Ará 1809. 1809, eu chamei 6309. Confirma? Gente, mantém a posição agora. Autorizado para o feedback acionamento de chofer táxi. Reportará para o táxi, 9212. bom dia, voo 2196, ponto 0, dono 0. É 31, submetor a ação para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente para o limite zero ao curso do localizador. Desça até 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 019. Gente, mantenha a proa descendo até 3 mil pés, submetor a ação, antena 6319. Certo. 196, autorizado a alinhar e manter, 0. E mantenha no 219. Oceané 6312, decolada 04, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa. 6312. 6312, contato radar, decolagem, subiu, mantém o nível de voo 350, feira PUC. Ok, Salvador, Cordial Bondigo, 630. 30, sendo indicação desse manter o nível de voo 050, autorizado a chegada da Mare. Autorizado a chegada da Mare. Pode voar direto, Mare? Aguarde. 1 para o Lucas 2, esquerda 130, chama estabilizado. 130, chama estabilizado, Xanami 31. Caraca, desce para 2000. Possibilidade do Xanami 6312 voar a Aracaju? M3-1-2, vou direto, Romeu Fox, 08. Ah, perfeito. Vai atingir o 050, fazer serviço, tá 9-1-0? Eu separo 040, 9-6-1-0. 040, 9-1-0. No 1-6-0, estabilizado, X-1-1-0. Ativo a aproximação LF, chama 2, Salvador, em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Salvador, gol 1160 no Índia Serra agora. 1160, continua a aproximação, aguarda pista livre. Guardando pista livre, gol 1160. Guilherme Tango Zulu, livre decolagem, após a decolagem irá manter pro até 3 mil pés. Inicie de imediato, informa uma aeronave que passou do centro. Gente, grata pela colaboração. Tá 3859, autorizado Serra Bravo, Charlie Tango, via Upper Zulu 21, inicialmente, após conforme o plano, nível 360. Decolada pista 10, curva direita, saída árvore, LFA. Responde 5007, controle 120, decimal 8. Decimal 8, bom voo. 308, boa. Aion. Sou 2196, contato radar da colégio, submarcando o de voo 360, posso cruzar 2000 pés, Leda. Após 2000, direto Leda, subiram 360, 2196. 139 a bordo, alterna Campinas. Tá, 9212, táxi autorizado via Pátio Uni, táxi seguinte até o ponto de espera da pista 10. Próximo ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 10, 19. Ajuste no 019, livre táxi, bate olho em Índia, ponto de espera, pista 10, torre 118, decimal 95, tá 9212. Vou dilatar. Matei o Roma até 2000, rapaz, esquerda pra dilatar, o Juliette cancelou. 9-6-1-0, disputora 2.000 pés, última tem Salvador 1-0-1-9, livre de restrição para 1-0, chama estabilizado no localizador. 2.000, livre de restrição, está livre ali, essa pode estabilizar, está 9-1-0. 3-1-1 estabilizado? Vou chamar minha 3-1-1, está estabilizado, senhor. Aproximação LS e chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9. 2-9-5, vou chamar minha 3-1-1. 2196, vou direto pro Porto Seguro. Direto pro Porto Seguro, 2196. Tá, pegou o 630? Sim, né? Gol 630, pode voar, tá? 630, tá, 630. Obrigado. 630, autorizado e TAP. Autorizado e TAP, 1630. Como recebe? Oi, Salvador Ocean, 6301. Bom dia. Check train livre pouso no 0, vento 1, no 10 grau 059. Livre pouso, pista no 0, Ocean, 6301. Salvador, muito bom dia, voo no 891, identifica cruzando 2001. Voo no 891, identificação desse mantendo nível de voo 060, autorizado a chegada a Mari. 060 com a Mari, no 891. No 92, 12 a linha e mantenha no 0. Liberar e manter o disco no 0, tá 9212. 9212 considera, mantém a posição. É, confirme? Desconsidere e mantém a posição. Mantém ponto de espera, sessão no 0, tá 9212. Oxana 6311. Paulo 111, livre direito, chama só 1, 2, 1, decimal 1. 211. Terra não vem Vitor, livre decolagem, no 7, vento 150 graus, 059, iniciei de imediato. Adiante, senhor. Terra não vem. Alfa, Tango. Salvador, bom dia, 9301, senha Tango. Foi 9301, assina identificação, 30 chegada bom, desse mantém 040. Aí, gente, bom, 040, 301. Estabilizou, 910 da TAN. 9610, assina direto, chame a torre Salvador em 198, desse 99. 295, obrigado. Paname 31 no Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, né, Pedro? Me evito, decolado 1-2, irá manter pro até 2 mil pés e chama o controle em 1-2-0, decimal 8. E aí, vai manter pro até 2 mil, chama o controle em 1-2-0-8. Grato, um bom dia. 1-2. Siga. Câmbio Centro Recife, as frequências 2685, alterna 2545. 2645, alterna 2545, alterna 3132. Trole Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Nova Bandito. Mantendo a pré até 2000 para perfil Momo, Sierra Nova Bandito. Na novembro, Vitor, você conforme autorizado, está em contato com o radar da colégio. Posso cruzar 2000 pés, curva esquerda, pro de Momo. Cruzando a esquerda da presente, pro de Momo, Sierra Nova Bandito. Bem, família, só seguindo na descida, de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, prossiga descida operando 1510, última entre Salvador 10019. Voe na prova da Paripe. Tiver questionamento, chama para ataque.

Salvador, tá 9610, Foxtrot na sua escuta. 9610, Taxi Alfa, Kilo, Pat 3, posição 1 no Romeu, do Pat 3. De 4 mil metros, operação. Qual? Confirma, Romeu, Alfa, direto Romeu. Romeu, Alfa, direto Romeu, informa agora. Centros de operações de Ivan Salvador, teto 700 pés, visibilidade 4 mil metros. Confirme, vai aguardar no setor. Positivo, o piloto e aeronave homologado, IFR. Presente, modificado, ajustou o Timson 09, desça para 4 mil pés, prepare o ILS X-Ray Pistão no zero. Esse mantém a 4.000, mantendo a proa ainda do NDB Simbra. Aguarde restauração, final ILS e sequenciamento. Positivo. Proa de Simbra vai a descer até 4.000. Alfa de LED ao meu. Estou 1.30, teto agora 700 metros, visibilidade 4.000 metros. Operação instrumento, utilizado ILS, rebote localizador. Afirmativa, rebotar localizador, obrigado. Controle Salvador, Gol 9021, muito bom dia com isso. Gol 9021, bom dia, chegada Marco, essa chegada bom, que desça para o nível 050. 050, Gol 9021, autoriza a vacilo da frente. Faz manter a chegada, o número 5 na aproximação. Graça, mantém a chegada, 9021. Tango Zulu, se estimar de pouso. Violete, Tango Zulu, estima pouso no 305, senhor. 305, copiado. 12, decolado, 12, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. 202. Controle Salvador, bom dia, até 9212. 9212, bom dia, contato radar, Cedadel, subou 360. 360, Controle Salvador, voo no 891, vai cruzar 7000, autorizado até o 612, está autorizado o DC mais? Até 3000 pés, gol 1891. 3000, 1891. Controle Salvador, bom dia. Voo 6332, informação Vitor. 6332, bom dia. Chega da Mares, esse é para o nível 050. Chegada Mari, descendo ao 050, 50, 6332. Alfa Juliette Romeu, desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3000, 1019, Alfa Juliette Romeu. 10 minutos, a gente vai possuir a DLA aqui no sistema, ela aparece com meia hora de antecedência. Aos 1230, provavelmente a gente vai ter aqui o bônus, senhor, ok? Positivo, obrigado. Torre Salvador, UTAN 3859, está pronto com espera, 1-0. 3859, sem condições de agilizar manobras de NA e decolar sem parada? Afirmativo, 3859. Ciente, livre NA e decolapso no 0, vento 200 graus, 059. Alim decola no 0, UTAN 3859. 91 da Gol. Sou 630, completo direto, chame torre 1895. 295, obrigado, Magno. 72 para Porto Seguro. 09, número 3 na posição. Detoração para sequenciamento. Foi na proa 220. Limite é o localizador. Esse mantém a 2000 pés. Ajuste 109. Vai na proa 220. Limite lock, DF 2019. Salvador? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Reporte visual com campo, bom dia. Chuva leve nas vizinhanças, pistão molhada. Cliente, vai reportar visual, obrigado. 4-0. Decola da pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5002, controle 120, decimal 80. Ok, o TAN 3663 autorizado Guarulhos, curio de voo 340, pista 10, curva direita da El, Leda, Monte, Ampersuru 10, Salvaté. 5002 ao Sunnyboy, controle 120, decimal 8, TAN 3663. TAN 3663, contagiamento correto, chama para pushback e acionamento. Maravilha. Pós 2000, direito elétrico. Direto elétrico, faço 3859, pós 2000. Ou 90-209-301, vai ultrapassar o custo do localizador agora de último vetor. Guarda 7 até Raíra, após direto, nível 180. Decola da pistão no 0, curva direita, saída coral. Aciona 0277, controle 120, decimal 80. Boa, 2772, autorizado por seguro, via Gulf 677 até Raida, após TPT. 180, pista 10, por banda direita, acionado 0277, chamando controle de saída 120, pista 8, saída coral. Azul 272, cortejamento correto, chama para flashback acionamento, está no pat 3. Chamará. Bom dia, agora no 630. Agora no 630, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, agora no 630. Zulu, entrou aí dentro do destino? 356, senhor. Juliette, tá no Zulu. Sente livre da presente em rota. Sente livre da presente, Juliette, tá no Zulu. Gené 6332, reduza para 2209. 229, 6332. Ou 9021, reduzindo para 2209. Seu número 4, ainda na aproximação. 2209, 9021. Anteriormente, tomaram o volume do Cicla. Estabilizou o final do LS, X-Ray da 1019. 9021, Olivia LS, chamei torre 1019, 295. 295, boa. Lua Salvador, muito bom dia, o azul 2714, sentido a formação X-Ray, se possível autorização para barreiras, nível 160. Acionamento 3304. 3304, autorizado, chamei o acionamento, chamo para o ataque. Bem, autorizado, 3304. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 891, estabilizado, sinal ILS X-Ray 10. 1891, livre pouso no 0, vento 220 graus, 06 nós. E como chuva leve nas vizinhanças e pista molhada, confirma a visão do campo? Negativo, voo no 891, autorizado o pouso, então na 10 no 891. No 891, desconsidera autorizações de pouso, continua a aproximação e reporte visual, ok? Tamará visual, no 891. Eu 9212, chame o centro Recife em 1251, alterna 3395. 1251, alterna 13395, tá 9212, bom dia. Controle Salvador, Cavarro Meu, Roberto Cabraco. Talvez joga o campo bom no 891. Visual 700 pés, confirma? Ah, senhor, deu 800 pés no 891. Tente no 891, livre pouso no 0, vento agora 220 graus, 079. Livre pouso no 0, no 891. Não tem sucesso, Roberto, eu gravo. Bravo. O Fragilete Romeu desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre LS, reporte localizador.